esses peixes e vou de coração. Vejo essas matas e vou de coração. Vejo esses peixes e vou de coração. Vejo essas matas e vou de coração. A natureza. Nossos novos santos, um sinal de velhos tempos. Morte, morte, morte ao amor. Eles não falam do mar e dos peixes, nem deixa ver a moça pura canção, nem vê nascer a flor, nem vê nascer o sol. E eu apenas sou um a mais a falar dessa dor. Todas as cores, quando falo coisas reais, e no silêncio dessa natureza, eu que amo os meus amigos, livre quero poder dizer: eu tenho esses peixes e dor de coração, tenho essas matas e dor de coração, tenho esses peixes e dor de coração, tenho essas matas. Todas as cores, quando falo coisas reais, e no silêncio dessa natureza, eu que amo os meus amigos, livre quero poder dizer: eu tenho esses peixes e dor de coração.